agricultores. José Antônio Zamian, de Terra Roxa, e Ayrton Moreira, também de Terra Roxa, e Paulo Miquelon, de Assis Chateaubriand, classificaram-se em quinto lugar com índice de eficiência produtiva de 446 pontos. Paulo Miquelon entregou um segundo lote e ficou na quarta colocação com 447 pontos. Valdir de Assis, de Terra Roxa, e Eusébio Ferreira, de Assis Chateaubriand, obtiveram a terceira colocação com 455 pontos. Valdir de Assis, de Terra Roxa, garantiu a segunda colocação com 456 pontos. Terezinha Marion, de Terra Roxa, conquistou a primeira colocação com índice de 457 pontos. A classificação envolve frangos entregues no período de 29 de outubro a 3 de novembro. Previsão do tempo. Uma massa de ar seco mantém o predomínio do sol e calor no Paraná ao longo desta semana. A meteorologista Desirê Brant diz que as chuvas só retornam ao estado na próxima semana. Por enquanto, o tempo segue firme no oeste do Paraná. O sol aparece e, mesmo que entre algumas nuvens, faz a temperatura subir. A máxima hoje fica em torno dos 27 graus. Amanhã vai fazer 28 graus e nada de chuva. A semana inteirinha deve seguir com o tempo seco no oeste do Paraná. E é somente na segunda-feira da semana que vem que tem previsão para pancadas de chuva, por causa da formação de novas áreas de instabilidade. Estão previstos quase 100 milímetros acumulados e que devem ser registrados entre os dias 12 e 20 do mês de novembro. Desirê Brant, da Somar Meteorologia, para o informativo Cevale. Informativo Cevale. De segunda a sexta, às 11h50, na sua emissora. Agenda de eventos. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maripá informa que haverá eleição para a diretoria e conselho fiscal dias 8 e 9 de novembro de 2018. Os associados devem comparecer à sede da entidade das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde, da comunidade de Linha Água Branca, em Palotina, dia 18 de novembro, com missa às 10 horas, seguido de almoço com churrasco. No período da tarde, jogo de 48. Reserva de fichas de churrasco a R$ 60,00 pelo fone 99884-4718. Festa na Capela São Miguel, na linha 5000, em Palotina, dia 18 de novembro, a partir das 10h30 da manhã, seguido de almoço com churrasco e saladas em geral. Espeto de churrasco a R$ 60,00. Reserva de fichas pelo fone 99867-7713. Mercado Agropecuário. Soja, R$ 73,50. Milho, R$ 26,50. Trigo, R$ 43,00. Mandioca, R$ 455,00. O dólar está cotado a 3,7270. Preços válidos até o meio-dia. E chegamos ao final de mais um informativo Cevale. Apresentação: Gilmar Boschetti. Operador de áudio: Jair Omário. Produção dos jornalistas Sara Ferneda Messias, Renata Del Pereira e Almir Trevisan. Voltaremos amanhã às 11h50. Uma boa tarde. Você acabou de acompanhar Informativo Cevale. Produção da assessoria de imprensa da Cevale. O seu dia mais Cevale. Continental. Ouça a Rádio Continental também no seu Android ou iPhone. Toque no Play Store, na tela do aparelho. Digite Rádio Continental Palotina. Instale o aplicativo e ouça a Continental onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, com excelente qualidade de áudio. É rápido e fácil. Continental, no rádio, na internet e agora também no seu celular. Continental. A Ave Paraná é representante Corte Ave Oeste, uma loja completa em equipamentos, construções, ampliações, reforma e instalações de aviários e chiqueiros, ainda silos para armazenagem de grãos e ração com preços imperdíveis. Ave Paraná Equipamentos para avicultura e suinocultura, qualidade e tecnologia ao homem do campo. Loja em Palotina, na Avenida Independência Centro, 44-3649-2396, em Toledo, na Avenida Ministro Cirne Lima, 3651, Jardim Copagro, 45-3054-2396. Imagine que esses barulhos são as pragas que incomodam todo o ciclo da sua lavoura de milho. Sabe o que ia acontecer se a semente fosse Brevante? Exatamente isso. Porque só a Brevante combina o maior banco genético do mercado com a inovadora tecnologia PowerCore Ultra e com o tratamento de sementes industrial. Tudo para deixar sua lavoura de milho mais protegida, desde a semente até a espiga. Quer melhorar a sua rentabilidade? Para que complicar? Simplifique com Brevante. Continental AM. Santa Clara Equipamentos Hospitalares. A Santa Clara é uma empresa especializada na locação de equipamentos hospitalares. Atendemos aos municípios de Palotina, Maripá, Terra Roxa e Francisco Alves, oferecendo uma linha completa de equipamentos auxiliares nas recuperações pós-operatórias ortopédicas, fratura e equipamentos para uso de pacientes acamados. Entre em contato e faça um orçamento. 44-3649-3905. 44-99826-6660. WhatsApp 45 99154 9909. Momento Saúde Implanto Clean com o Dr. Bruno. Olá, amigos da Rádio Continental, aqui é o Dr. Bruno da Implanto Clean Palotina. Sempre me perguntam se o tratamento com implantes dentários é demorado. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você consegue finalizar o seu tratamento com implantes em apenas 3 dias, com a técnica da carga imediata. Após uma avaliação, o paciente que está apto a receber essa técnica tem seus dentes fixos de novo na boca em apenas 72 horas. Em pouco tempo, você vai ter de novo a sensação de ter seus dentes naturais na sua boca. É a Implanto Clean trazendo para a Palotina o que há de mais moderno e eficiente na odontologia. E você também pode contar com a excelência dos nossos serviços. É só ligar no 2033-0238, repetindo, 2033-0238, e agendar a sua avaliação. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Implanto Clean, na 21 de abril, em Palotina. Telefone 2033-0238. Chegou em Palotina um novo conceito em odontologia para você. A Implanto Clean vem para transformar o seu sorriso e, através do implante dental, devolver seus dentes fixos. É a sua chance de sorrir sem medo de ser feliz. Ligue agora e agende a sua avaliação. 2033-0238. Implanto Clean, a sua referência em implantes dentários. Na rua 21 de abril, 1082, próximo à rodoviária. Continental AM. Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele. Seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, dia 6 de novembro. E vamos conferir os assuntos em destaque hoje. Sérgio Moro anuncia oficialmente hoje o afastamento da Lava Jato para formar a equipe para o Ministério da Justiça. Detran do Paraná começa a parcelar débitos no cartão de crédito. O preço do botijão de gás sobe cerca de 9% a partir de hoje. Na coluna Cuide-se, o médico Luiz Nicolodi explica como a raiva desencadeia consequências graves para a saúde do seu fígado. Fique com a gente e confira esta e outras informações no Paraná em Rede. Previsão do tempo. A terça-feira será de tempo seco no Paraná. Na região metropolitana de Curitiba e no litoral, ventos úmidos que mantêm a nebulosidade baixa. Inclusive, chuviscos podem ser registrados na Serra do Mar. No interior do estado, o sol predomina desde cedo, o que favorece também o calor em algumas regiões. Os termômetros vão ficar na casa dos 31 graus em Paranavaí, Umuarama, Maringá, Campo Mourão, Guaíra e Cascavel. Também faz muito calor em Foz do Iguaçu, onde chega a 32 graus, e em Francisco Beltrão, onde a máxima será de 31 graus hoje. Em Guarapuava, a máxima de 24 e em Ponta Grossa, 23. Em Curitiba e Paranaguá, máximas na casa dos 23, 24 graus. No litoral, o CIMEPAR prevê chuviscos hoje. O juiz federal Sérgio Moro resolveu sair em férias ao invés de pedir exoneração do cargo. Mas durante o período de afastamento, vai formar uma equipe para o Ministério da Justiça. Ele deve, inclusive, levar alguns integrantes da Lava Jato para atuar com ele em Brasília. O juiz Sérgio Moro quer levar para o